DJ Rafael. DJ Jairinho. DJ Júnior Moreno. Agora, a maior sequência da saudade. Nós estamos aqui fazendo essa linda festa pra galera. Hoje o Cangalho em festa. Mas a festa hoje é da galera do Paysandu. Feliz da vida. Quem é do Paysandu? Joga a mão pra cima que eu quero ver, gente. Estamos aqui hoje. Rubi Saudade, Pop Saudade, Pop Saudade, Rubi Saudade. E uma grande festa no Cangalho, é feriadão. Mas a gente quer pedir a compreensão de todos pelo volume que está baixinho hoje. E a gente cumprindo ordem de forças maiores, tá certo? Mas a gente quer abraçar meu amigo Divaldo, toda a galera curtindo. Eu vou tocar uma sequência aqui pra galera. Não adianta choro, tem que dançar bem agarradinho. Bora dançar saudade, alô Cangalho! Bora, Jairinho! Saudade! Não vai embora. Olha, avisando pra galera que neste domingo a gente vai estar no Crescesso, vai lá no Sideral. Rubi Saudade pra galera! Eu não suportaria. Saudade de perder de novo doce paixão. Amigo Josimar por ali, alô Josimar. Não, sim, não vai embora. Quero abraçar meu amigo Josimar, meu amigo Valtinho, DJ Américo, toda a galera do Pop Saudade. Já já arrebentando a boca do balão também. Eu, DJ Alex, né? Alô, Alex! Toda a galera do Pop Saudade, abraço, Júnior Moreno. E perder de novo doce paixão. Aqui está Rubi Saudade. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, e eu? Eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé, vou fazer de tudo pra não me perder. Vou fazer de tudo pra não me perder. Olha aí, Jairinho, abraçando meu amigo Toninho, um abraço, Júnior Moreno, galera de Nazaré do Fugido. Alô, Walter! Um abraço pra você, garoto! Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre de olho aberto. Um abraço à mulher do brinco. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Eu vacilar, um abraço a Cidinha, as nossas poderosas já por ali, ó, fazendo a pedra sempre. Alô, poderosas, Max da tatuagem, cara, sangue bom. Nossa amiga Irau, Anderbal, toda a galera curtindo. Alô, Cangalho! Não, não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria me perder de novo doce paixão. Me perder de novo. Meu amigo, meu amigo, parceiro Capim. E os cachorrões lá de Marituba. Alô, Capim. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Equipe parceria, né? É. Se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço. Ele tá indo, esse decente, é? Pra matar o seu cansaço. Poderoso Rubi. Depois de tanto me amar, Poderoso Rubi. Vai, você vai. Vem em frente à saudade e saber que na verdade quem é você, meu amigo? Meu amor Júnior. Os e seguidores aqui com a gente, abraço pra você, um abraço a minhas passageiras. Estou aqui, viu, Gilmar? Gilmar, o Walter tá na área, viu? Poderoso, poderoso. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. De tanto. Depois de tanto. É amigo Ney do S. Coelho, nosso amigo guru. O guri, né? O DJ Leite dos passageiros aí, a galera da nave. Velha guarda, Júnior Moreno, obrigado, viu, Leite? Senta no coração. Sou teu homem. O Cangalha! Que mentirinha vou fazendo de conta que estás junto a mim. Que mentirinha o destino me aponta, serás para mim. Poderoso Rubi. Essas mentirinhas estão como as pontinhas de um rosário lindo no cobo rezando. E por ti esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. A gente tem a primeira parte e a segunda parte do nosso CD ao vivo aí pra galera, viu? Quando a emoção pra viver Botinho. Sem chorar. Oi! Essas mentirinhas, todas não são minhas, formam meu castelo, mesmo grande e belo, onde eu fico esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu afasto a solidão que a tua ausência deixa. De mentirinha alegro o meu coração, que de mentirinha não se queixa. Olha, eu quero abraçar aqui do nosso lado o nosso advogado Roberto Carvalho, cara que a gente tem um respeito e um preço muito grande, ao lado do nosso empresário Zé Maria. Alô, Zé! Essa dupla, hein? Oi! Atila Promoção, parceiro da Nádia Promo. Olha aí, garoto. Só por ti esperando, onde eu fico esperando. Só. Bora. Olha aí, Givaldo Ju. Saudade. Quem entrega pra mim? Vem provar o gosto da minha boca. Se entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Toma logo uma decisão. Alô, Baré! Não me deixa esperar desse jeito. Ele gosta, né, Baré? Tá só de boa, garoto. No meu leito, aqui no Rubi Saudade, pode crer. E entrega pra mim. Vamos curtir! Galera de Marituba, sempre na área. E entrega pra mim. E deixa meu corpo sentir o teu corpo. E entrega pra mim. Deixa te amar do jeito mais louco. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. meu amor, que em troca te dou um lugar no meu coração. Os passageiros, 13 anos, meu amigo Marco. Daí, ó. Tu já sabes o quanto te quero. Alô, Leite. E por esse momento espero, toma logo uma decisão. Nossa amiga Cláudia Erlândio e o Rodrigo. Alô, Atila! Chega junto, garoto. Meu amigo gordo da Nike. Há quanto tempo? Tá só de boa, fala, gordo. Você já não está mais dividindo as coisas comigo. Coisa de louco de acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Seu amigo Lasanha, a equipe Cidade Nova na área, um abraço. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Belzinha, Rayane, as passageiras da nave da saudade. Essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco. Diz. Você não sai da. Olha as mercenárias da área aí com a gente. Abraço, Júnior Moreno. Meu amigo Daniel do Lava Jato. Coisa de louco. Vamos do Lava Jato, JE. Como você fez a minha cabeça? Égua Adriana, tiazinha, hoje tá que tá, né, moleque? E aí, Romário? Alô, Júnior doido. Essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. De louco, como você fez a minha cabeça? Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Você fez a minha cabeça. Galera curtindo esse feriadão, o nosso Rubi Saudade aqui no Cangalho. Olha aí, Potinho, quem tá aqui? Atila Promô. Não fique assim. Por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei. Não sei viver sem ter você. Juro, jamais te esquecerei. Te amo e sempre te amarei. Você é tudo que um dia em minha vida eu desejei. Meu grande amor, por favor, não chore assim. O nosso amor não terá fim. fique aqui bem junto a mim. Ouça o que tenho pra dizer, minha paixão, meu bem querer. Olha, Gilmar, tô recebendo com muito carinho o nosso parceiro Arte lá pro Monte, um dos grandes promotores de evento do estado do Pará. E ele disse: Júnior Moreno, a minha aparelhagem do coração é Rubi. Olá, Atila! Eduardo, do DVD e os canalhas do comércio. É verdade. Não fique assim, por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei, não sei viver sem ter você. Jura? Juro, jamais te esquecerei. Te amo e sempre te amarei. Você é tudo que um dia em minha vida eu desejei, meu grande amor. Por favor, não chore assim, o nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim, ouça o que tenho pra dizer, minha paixão, meu bem querer. Você precisa saber que eu preciso muito, muito de você. E agora? Não, é o Divaldo, né, moleque? Na época, Gilberto. Você quer me esquecer. A do mania de beber, na época. Seu coração, tenho certeza, ainda é meu. Esqueça tudo que falamos, esqueça que nós dois brigamos. Porque te amo, eu te adoro e serei. Calma, tigre. Sempre ter. Vamos lá, vamos lá! Olha, gente, neste domingo estaremos no Crescesso, lá no Sideral. Começa às 10 da manhã, banho de piscina e muita coisa boa. Oi! Meu grande amor, por favor, não chore assim. O nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim. Ouça o que tenho pra dizer. Você precisa saber que eu preciso muito, muito de você. Bora, Zé Maria! Bora, Zé Maria! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Pra quê? Pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo amor que eu sinto por você. Não esquento bem. Esse é o hino Voce Brasileiro, Zé Maria. E ele está aqui do ladinho, viu, Graciá? E voltarás para alô, do Robertinho Carvalho. Alô, Zé Maria. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente, o teu calor, o teu calor. Ah, como penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou. A gente quer abraçar com muito carinho aí o nosso amigo Leão, grande Leão, em companhia da esposa Manu, a sua rainha. O presidente da Juvita, Gilmar. Por você. Ouviu, Gilmar? O homem da Juvita, lá de Minas Selvas. Penso em você. Oi! Meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Júnior Moreno. Haja coração pra suportar tanta dor provocar. apaixonada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor. Tudo. Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Essa música aí vai pro nosso amigo Átila, pro outro, e relembrando velhos tempos do pregão do Xodó. Galera do Nazareto fugido. O primo do Eric, por ali, ó. Alô, vó! Na solidão vai embora. Alô, Pan! Na janela em que eu sorri. Galera do Nazareno fugindo ali, ó. Todo mundo aqui. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. Eu não troco esse desejo por nada. Olha aí as irmãs do Dodô na área. Toda a equipe hoje, é verdade. Mais hoje, domingo, no Crescesso, lá no Sideral. Alô, Leite, vamos lá, passageiros. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Não tem hora pra vem sair hoje. É o Cangalho e a Rubi. Por que você sumiu de mim? Preciso tanto de você. Alô, amor. Amor, não me maltrate assim. Saudade dói no coração. Volte, amor. Fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei. O ciúme causa separação. Volte, amor. Fique aqui, nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei. O ciúme causa separação. Um abraço a meus cachorrões de Marituba, nosso amigo Rossi. Não posso mais. Toma a galera aí, ó. Com essa dor. Parceiro Miguel, lá do 40 horas. Sou companheiro das noites vazias sem teu amor. Já bebi, já chorei, mas me pego pensando em você. Vou dormir pra esquecer nos meus sonhos. Só dá você, só dá você. Alô, Cangalha! Bora recordar os arrocha que marcaram aqui no Rubi Saudade pra galera. Eu fiz esta canção pra Juliana. Meu coração, amor, obedeceu. Robertinho, a Juliana na época, né, Vi? Pra tatuar no ego. Será? Da minha alma. Minha paixão. Pega uma cara que eu não via essa, mano. Alô, gangue, como é que é? A Juliana é uma mulher tão linda que não descobri ainda como posso descrevê-la. Ela é meiga, pura, carinhosa como ela é fogosa, essa menina é maneira. Acende a minha chama, me jogar na cama, ela é um vulcão em erupção. E eu apaixonado, fico todo molhado, louco, louco de tesão. Égua Beto Carlos, mano. Ah, como eu. Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Vamos lá, vamos lá. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Na época, né, mano? Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Sim. Machuca, tritura, consome. E aí? O meu corpo. As nossas poderosas é por aqui. Equipe S Coelhos, passageiros. Equipe Sem Fronteira, os loucos. Tá toda a galera aqui. Te quero de novo. Me abraça, me beija gostoso. Quero me acabar nos seus braços de gozo. Uou! Oh, oh, oh, oh, oh. Boca macia, te quero de novo. Me abraça, me beija gostoso. Quero me acabar nos seus braços de gozo. Oh, oh, oh, oh, oh. O tempo passou e você nem ligou. Chegue mais de perto. Meu amor, amor e carinho, só com você, e só agora você vem me ver. Ai, gostosa. Vai, vai, vai, vai. Alô, cangalha! Boca macia, te quero de novo, me abraça, me beija. Vem poderosas, vem poderosas, vem poderosas. As poderosas. No digital ouvi saudade. As poderosas. No digital ouvi saudade. As poderosas. No digital. Alô, poderosa. As poderosas. A cada festa um show, a cada festa um espetáculo, elas estão aqui! É sensual, todo homem quer, não tem igual a você, mulher. No digital, Rubi Saudade, elas são a sensação, são as poderosas chamando a atenção. As poderosas. No digital, Rubi Saudade. As poderosas. No digital, Rubi Saudade. Olha elas aí, ó! No digital, Rubi Saudade. As poderosas. No digital, Rubi Saudade. Alô, Cidinha! É sensual, todo homem quer, não tem igual a você, mulher. No digital, Rubi Saudade, elas são a sensação, são as poderosas chamando. Quem é, quem é? As poderosas. No digital, Rubi Saudade. As poderosas. No digital, Rubi Saudade. As poderosas. No digital, Rubi Saudade. Yes. essa foi uma história, hein? A minha vida é pensar em você. Quem se lembra pode cantar bem alto. Quem se lembra? O tempo é curto. Alô, Átila. Pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão. Segundo as más línguas, a vida do Dodô é dançar e comer. Em nossos corações. E bem, viu? Tem duplo sentido. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. E ele tá na pedra. Aumenta o meu desejo de estar com você. É o motosserra, cachorro. Por assim. Oi! Igual ao meu. Meu amigo Flávio Boca Rica, demais, lá de Santa Isabel, o cara considerado, meu irmão. Tá aqui por aqui. Alô, Flávio! Eu chegar, cheguei. Vou beijar tua boca. E o corpo todo. Numa ansiedade louca. Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Bora, Clássica! Apaga a luz. Teus olhos me iluminam. Ó, galera aí, ó! Tuas mãos me acham. Logo me alucinam. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Meu amigo Leite. Leite Lorde aí. 13 anos, passageiros. Obrigado, viu? Oi! Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumenta o meu desejo de estar com você. Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, vou beijar tua boca. Numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Apaga a luz. Apaga! Teus olhos me iluminam, tuas mãos me acham, logo me alucinam. Vou beijar tua nuca. Abraço, meu amigo Carlinho. Maluca. Tá aqui com a gente. Essa é pra galera do Paysandu. Quem é do Paysandu, põe a mão pra cima e faz a pedra. E eu. Eu vou. Aí, é o hino dele, tá aqui do lado. Roberto Carvalho, nosso Robertinho. Essa música, ele disse, Moreno, essa música toca fundo, mas toca lá fundo. Eita, Robertinho. Bora, Robertinho, vamos lá. Eu vou hoje, domingo, no Crescespa. Eu sou, E aí, Gilmar? DJ Gilmar é quem vai conduzir. Ao lado. O som que bate forte em mim. Sim. Sinta essa explosão. Rubi! Igual a todo amor, tudo que eu sinto por você, eu vou. Hoje é aniversário da Lidiane, o dia das bruxas. É, meu irmão. Bora, Robertinho. Senta no coração, viu? E a gente já vai agradecendo os nossos fã-clubes, os nossos seguidores, a nossa galera. Enfim, todos vocês. É a Rubi Saudade, fazendo a festa no Cangalha, junto com o Pop Saudade, volume bem mirim, pra galera aqui, ó. Gordo da Nike, tá bom? Chega numa festa e ouvi o som do Rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. E o corpo? O corpo todo estremece com vontade de dançar. A moçada no salão até parece que vai voar. Leite, cancela aí, leite. Segura a gelada do leite. Com o som do Rubi. Pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Esse é o som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, que você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatão, ao som do Rubi no meio do salão. Meu amigo Natal, lá da Cidade Nova, valeu Natal! Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, bola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Ainda temos aí a primeira e a segunda parte do nosso CD ao vivo pra galera. Você que ainda não comprou, chegue junto no House Mix ou com o Jacaré. Olha o Jacaré! Esse é um som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, que você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, que remexe gatão, o som do Rubi no meio do salão, anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quem e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quem. Amigo Serginho e a Loura junto com a Maísa, é isso? Remexe pra cima, lá do Siqueira. Olha, mas quando o Remo ganha, a festa do Remo. Mas hoje a festa é de quem? É do Paysandu! Joga a mão pra cima, quem é do Paysandu? Só quem é do Papão, joga a mão pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Sou bicolor. E aí? Vamos, um... Dois, um, dois, três. Alô, guri. Aqui, Rubi. Só pra gente fazer essa onda. Não adianta. adianta esconder a nave. Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro. Só vai pra Lídia das Poderosas. Alô, guri! É, guri, pode acreditar que ele é poderoso, o poderoso Rubi. É, guri, tem o Júnior considerado o Júnior Moreno e o mestre Gilmar. Mestre? Você vai voar. Um, dois, três, vai! Eu tô falando do poderoso Rubi. É um show de som que contagia a multidão. Fazendo a pedra há mais de meio século, conquistando seu coração. O Rubi é mais gostoso, a beleza da nave que vai te encantar. O Rubi é mais gostoso, agora onde de Agatha que veio pra balar. A gente dá um giro, né, Dudu? No mundo das aparelhagens, assim, ó. Eu prefiro na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo. Um abraço aos inocentes da saudade. Nossa amiga Tati, lá da TF. Fala, Tati! Como é que é? Acho que vale isso, a consideração, a amizade, o respeito, o profissionalismo. E aí está, um giro no mundo das aparelhagens pra galera aqui no Cangalha. Rubi Saudade e o Pop Saudade. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem até assim bater de longe. Solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. DJ Edilson e Edielson, são da galera que adorava detonar. Galera um Pop, jeito, um abraço. Dá um jeito, pra esse pinilo no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, são da galera que adorava detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro nos urunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e meio para a terra firme, porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro daquele. programação. Ver o Edis e Edias, meu irmão. Assis Produções, o homem dos CDs, o homem das produções, um abraço. Mas quem é que gosta de um shark aí, coloca a mão pra cima. Só quem gosta de mulher, coloca a mão pra cima e faz a pena. Olho pro céu, vejo a nave que vai pular. Quem é? É o poderoso Rubi. É amigo Daniel aí, da Tim e o seu primo Neto e a gatinha Jéssica aqui com a gente. Quero saber cadê a galera do Paysandu que tá aqui com a gente. Só quem é do Papão, bora fazer essa. Clube do Remo que amanhã vai jogar. Olha, gente, não esquecendo que hoje domingo, estaremos lá no Crescesma, lá no Sideral, o nosso Rubi Saudade, meu amigo Natal, a galera da Cidade Nova, a equipe Cidade Nova, nosso amigo Lasânia, companhia da esposa, Gilberto do Guamá e o Divaldo, né, moleque, na época, galera aqui na frente, amanhã no Crescesma, lá no Sideral. Rubi tocando pra galera. Agora você faz o seguinte: você chama a gata, dá um beijo nela, diz amor, eu te amo muito, pra dançar agarradinho. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. De alguém para o Maxi. Você brincou da tatuagem. Sentimentos que ele não pega nem gripe. E agora? E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não, agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Ah, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Estava ao meu lado vivendo. Nossa amiga Lidiane, que hoje está aniversariando no Dia das Bruxas, né? Todo meu carinho. Augusto, saudade pra Joyce, lá do distrito. E ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não comigo não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Saudade canhária! Joguei pra Maísa do Siqueirão. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher! Nesta hora você vê que já não é. A gente não esquece que temos aí a primeira e a segunda parte do nosso CD ao vivo pra galera. E não esquecendo também que estaremos logo mais lá no Sideral, lá no Crescespa. Começa às 10 da manhã com banho de piscina e futebol pra galera. Amigo, testa a saudade. Quem será o homem que vai lhe amar? O homem do grupo, alô, testa. Os amigos de Maracanã. Ser o dono desse corpo, você nem calcula o quanto. Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Mas essa aí já vou chamando o Pop Saudade. O nosso muito obrigado, valeu, Cangalha. Alô, Valtinho e o Américo. Vê se não demorasse mais. Cara do Mosquitão. Oh, meu amor, não me esqueça. Eu bem sei, sofri demais. Sem a tua presença, volte logo, oh, querida. Já não posso esperar. Sim, Dodô. Ai, tá doendo. Eu estou perdido por haver mentido. Quero teu perdão. Ai, eu estou perdido por haver mentido. Quero teu perdão. Aí, Valtinho. todos os anos, perdoa-me o meu desengano. Hoje domingo estaremos no Crescespa. Alô, rapaziada, hoje domingo tem Rubi Saudade no Crescespa, nosso amigo Divaldo. O nosso amigo Natal vai estar por lá, toda a galera curtindo Rubi Saudade, pode crer. Nazaré do Fugido, um abraço, obrigado pelo carinho de todos vocês aqui com a gente mais uma vez. Vocês sabem que vocês moram no nosso coração. A mulher do brinco por ali, o Walter, toda a galera, valeu! Obrigado! Perdoa-me por todos os anos, perdoa-me por meus desenganos. Isso aí, gente, de uma forma carinhosa, nós estamos aqui fazendo essa bonita festa de um grande feriado, Rubi Saudade, o Pop Saudade, Pop Saudade, Rubi Saudade, e nós estamos aqui sempre pedindo a compreensão de todos, volume bem baixinho, mas a gente levando o clima, o evento pra galera. Valtinho, meu amigo Américo, Josimar e o DJ Alex, toda a equipe Pop Saudade, forte abraço com vocês aí. Valeu, Américo!